Show de maloca, 100% maloqueiro. Na humildade mando um salve pros guerreiros. Eu testemunho que o rap aqui não é viagem. Sou de maloca na função aqui sem maquiagem. Sem maquiagem, Joe, sem maquiagem. Joe, sem maquiagem. Joe, nossa PGO. Sem maquiagem, Joe, sem maquiagem. Joe, sem maquiagem. Joe, nossa PGO. Vai vendo, parceiro, olha eu aqui de novo, relatando a escuridão desse mundo tenebroso. Mundão de loucura, pilantragem à luz da lua. Pessoas inocentes morrendo nazis. Corrupção entre políticos invade o Brasil. Bandidos no plenário dizem que nada viu. Governo intolerante, pessoas desabrigadas. Mendigos pelas ruas, jogados nas calçadas. Sem terra na disputa por um pedaço de chão. Convivendo com a dor, a miséria, a podridão. Guerra por dinheiro em horário eleitoral. Me digam quem vai ser o mais novo marginal. Promessas na TV que invadem sua mente. Mentira vai e volta, e quem é que compreende? O meu voto vai pra aquele que luta contra a fome, que tem sangue no olho e tem a pele não esconde. Meu voto vai pra aquele que não tem o que comer, que se humilha pela feira pra tentar sobreviver. Sem estudos, sem empregos, mas com forças pra vencer. Brasil número um em criminalidade. Me diz como definir sociedade e honestidade. Códigos de barra que relata as leis do cão. Um mundo inseguro prevendo a destruição. É, mano, Jota, de sair de qual que é. Primeiro mundo, ilusão, só discriminação. E como sempre andar de ré, de maloca na função. Fé em Deus é meu dilema, com a paz no coração vou quebrando as algemas. Sem maquiagem, Joe, sem maquiagem. Joe, sem maquiagem. Joe, nossa. Tem muita coisa pra falar de maloca nativa. Cepos louco é pra trincar. Já que o circo todo vai moscar, vira o jogo e vamos lá. Um sapatinho sem química, doidinjão. Ideologia faz um bom irmão, né? Longe do sistema carcerário e da podridão. Se desandou, peça perdão. Jesus é a cura, é a libertação, trutão. Rojota na função, luta em nome dos irmãos. Aí, parceiro, seja forte, brasileiro do G.O. Sou mais um guerreiro que luta o tempo inteiro. Não me espelho no parceiro. Jesus por mim, eu pelos pretos. Os loucos agradecem a nós em peso, maloqueiro. Pros moleque lá da vila, salve, salve mesmo. Samuel, Daniel, Mar de Hell. Deus só julga quem não é fiel. Sei que vou, se não for pelo amor. Sei que vou pela dor. Só o Senhor mostra a paz, né? Vê só a minha história. Já passei por altos e baixos, derrotas e glória. Agradeço a Deus, frutão, pela vitória. Tô firme, longe do crime dos B.O. Me livrei da pistola e do pó. Tô livre, veja só. Só queria que meus mano pensasse diferente. Largasse isso tudo e vim colar com a gente. Entende, compreende. Sou mais um sobrevivente que vive e aprende. Sei que o mundo é louco, só tem luxúria pra oferecer. Os mano mata, rouba pra se engrandecer. Só nome na quebrada, GPT mata, extermina, forja, ri, ninguém viu nada. Só fita furada, mãe amargurada, preocupada. Ora pelo filho que saiu na madrugada. Só os guerreiros dá a volta por cima. Sem carnificina, compreende gente fina. Sem maquiar, segue a rima de maloca ladrão. Sem travar na língua, assim que é. Tô firme, tô pela fé. Sem maquiar, Joe, sem maquiar. Joe, sem maquiar. Joe, nossa PGO. Sem maquiar, Joe, sem maquiar. Joe, sem maquiar. Joe, nossa PGO. Não vi mudar o mundo, só correr pelo certo. Na selva de concreto, mantém os olhos abertos. O Judas traiçoeiro, por aí tem de monte. Em toda quebrada tem os vermes que se esconde. Já perdi muito mano com bala de pistola. Em Aparecida, a droga ganha da escola. Vida de ilusório chama a atenção dos moleque. Que o maior sonho é ser o 5-7. O dinheiro, o crime, a fama, o status. Com a inveja, tão sempre lado a lado. Tudo se compra até a perdição. Se esquece de Deus e te afasta da salvação. Trutão, ser ou não ser, eis a questão. Eu vou lutar até a morte com os irmãos, livrando das armadilhas que plantam na minha frente. Com fé no Senhor, luto pela minha gente. Não adianta pedir paz, influenciando a morte. Por isso pego a fé, não acredito na sorte. Os malote, condola, só conto de fada. Nunca vi ninguém sair, é melhor ladrão tá do lado da família, trancado na prisão. Aqui tem poeira, fumaça pelo ar, os barracos nos barrancos perto de desmoronar. Esgoto pela rua, sem saneamento básico, difícil acreditar, mas o clima aqui é trágico. E mesmo assim te oferece liberdade, tu sentiria falta se tivesse atrás das grades. Dá livre-arbítrio, te ensina a pensar. Tem dois caminhos que você pode trilhar: honrar seus pais, seu orgulho da quebrada, ou só mofar numa cela gelada. Eu sou como você, às vezes indeciso. Sei que na selva viver é preciso, mas antes de meter a cara nos gatilhos, fico pensativo, lembro do meu filho. O que fazer com o instinto animal que fica fora da pele? Me sinto canibal. Fazer fita pra comer, imagine se eu morrer. Aí fica pior, meu moleque vai sofrer. É meu lugar aqui, minha PGO. Honestamente vivo do meu suor. Junto com os irmãos enfrento os problemas, e nem por isso me rendo ao sistema, que quer me ver como número de estatística no prontuário ou na mesa do legista. Prova o contrário, tenho os punhos pra lutar. Entre os guerreiros, seja um no seu lugar, guiado por Deus, porque eu sei que não sou só. Sem maquiar, veja dois a PGO, Joe. Sem maquiar, Ipiranga, PGO, Joe. Sem maquiar, Colina Azul, a PGO, Joe. Sem maquiar, Joe, sem maquiar, Joe, sem maquiar, Joe, nossa.